Andei falando muito, só que agora eu me calei. Achei que estava certo, só que agora eu não sei. Falei que não amava você, falei que não queria você. Mas vejo que foi contradição, porque eu questionei coração se você só queria o meu bem, só queria me ver bem. Eu agi feito bobo de novo. Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem. Eu tô sofrendo de novo. Se eu traria você de volta pra pertinho de mim. Se eu ia te buscar agora, essa dor ter um fim. Porque você só queria o meu bem, só queria me ver. Feito bobo de novo. Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem. Eu tô sofrendo de novo. Ele te cedeu, é da coletânea dele. Aqui, ó. Mais uma vezinha pra ficar legal, vai. Meucds.com.com. Andei falando muito, só que agora eu me calei. China cedo. Achei que tava certo, só que agora eu não sei. Falei que não amava você, falei que não queria você. Mas vendo que foi contradição, o que eu questionei. Só queria o meu bem, só queria me ver bem. Eu agi feito bobo de novo. Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem. Eu tô bebendo de novo. Se eu tivesse o poder, poderia estar bem, só que não tô nada bem. Essa vai estourar de novo. Na, na, na, na, na, na, na. Andei falando muito, só que agora eu me